Ah, pode crer, DBVK, tô na paz do senhor. É dois. Vamos fazer o chão tremer. Demorou, demorou. Pra quem desacreditou, é, estamos aqui. Duas faces na ativa. Só no PCD. Duas faces na ativa. Só no PCD. Hip-hop representa a questão, não tem dúvida. Levando informação do jeito que se deve. Respeito, paz e amor, isso é feito nosso rap. Duas faces na ativa. Só no PCD. Duas faces na ativa. Só no PCD. Pode crer, cheguei pra somar, pra multiplicar. Não quero dividir, nem subtrair. Só quero reunir muita informação. Com o mic na mão, ouvindo um canhão que atira a verdade pra sociedade que somente quer a paz e um lugar para viver. E alguma coisa pra comer e não se humilhar para sobreviver. O resumo ideológico onde fica o meu rap. Guarde bem essas palavras, vê se não esquece. Finaliza minha rima pedindo paz e minhas preces. Duas faces na ativa.